Fala, rapazes! Está começando mais um Otakuerzo Go Podcast e no episódio de hoje nós iremos comentar o filme que dividiu opiniões. Vamos falar sobre Batman vs Super-Homem, A Origem da Justiça. Estou com o Sr. Tico de novo. Muito boa Páscoa para todos e boa noite, manhã, tarde. Pois é, a gente tá gravando no domingo, né? Domingo de Páscoa, todo aquilo. Todo mundo gordo. É, eu não ganhei nenhum ovo, cara. Eu não sou amado pelas pessoas. E eu tô de regime, eu não posso comer chocolate. Ah, eu sou com Vinícius também. E aí, eu não tenho muito o que falar, vou vir aqui pra causar polêmica. É. Então nós vamos falar sobre o filme que tá gerando muita polêmica aí entre muitas pessoas. Tem 30% do Rotten Tomatoes até agora? 29. Baixou, cara. Baixou, tá uma desgraça, tá uma desgraça. Acho que nem a Warner planejou isso, né? Enfim. Garanto que não, né? Enfim, vamos direto para o podcast. ATC Lema. Bom, antes de comentar do filme, você acha que vai lembrar daquela Comic Con de 2013, né? Que o Zack Snyder chamou um dos... Acho que é um dos criadores, né, da história, sei lá. Se era um cerimonialista qualquer lá, não lembro quem que era. Que divulgou a famosa frase do Cavaleiro das Trevas, né? Pro filme, anunciando o filme do Batman vs Super-Homem. Naquela época, o que vocês ficaram doidos? Eu, naquela época, eu já fiquei com 3 pés atrás, porque eu achei que era muito cedo, sabe? Uhum. Eu achei que era muito cedo pra eles colocarem um negócio dessa magnitude. Porque naquela época ninguém esperava que fosse ser uma adaptação tão limitada, né? Eles esperavam que realmente fosse ser o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller adaptado pro cinema. Então eu achei que ficou aquela coisa, será? É, tanto que o produto final mostrou que eles estavam realmente apressados demais, né, pra fazer. É, eu fiquei com o mesmo sentimento também de que era muito cedo, de que essa ideia de não contar filmes de origem e sim introduzir os personagens e ir desvendando a origem, apesar de ser legal por ser uma coisa nova, né, a Marvel faz tem um modo de operar diferente. Ah. Então eu achei interessante, mas tava tudo muito cedo, tava muito apressado, então... Como o Vinícius disse, 3 pés atrás. É, eu acho que também eles tiveram a ideia na cabeça de que acho que os fãs, né, também seriam um grande ponto, né, desse tipo de planejamento. Tudo bem que os fãs até que gostaram, alguns, né, a maioria, eu acho. Uhum. Os velhotes e tal. Mas muita gente, público em geral, né, ficou totalmente confuso com esse filme. Demais. Muita gente ficou muito confusa. É, porque é aquela coisa, é frustrante para um público ver que a oposição, né, o público que seria o seu adversário, tá dando muito certo, as pessoas estão felizes, tá conquistando novos fãs a cada filme. Então deve ser muito chato pra um cara muito fã de DC ver dando muito certo e o dele não sendo bem representado. Mas isso acho que é uma visão muito... É o problema, na verdade, do público de hoje em dia. O público de hoje em dia é polarizado. Por exemplo, eu adoro os filmes da Marvel, eu comecei a ler quadrinhos sem ser a Turma da Mônica com o Marvel, então eu tenho uma leve predestinação a seguir a Marvel, mas eu gosto das coisas da DC, tipo, principalmente as coisas que são separadas, sabe? Tipo, o universo cinematográfico tinha a chance de ser um negócio separado e de ser maneiro, eu queria que desse certo, porque, tipo, quanto mais der certo, mais filmes de quadrinhos vai ter, cara, e eu gosto disso. É bom, né, cara? Concordo. Mas o problema foi que, tipo, isso não aconteceu só entre os fãs, isso aconteceu dentro da própria DC e da Warner, né, que, tipo... Eles acho que viram, meu Deus, a Marvel está fazendo Guerra Civil, está fazendo Guerra Infinita já, tipo, tudo planejado. A gente tem que planejar e mostrar algo também. E aí ficou tudo, tipo, muito forçado em uma coisa só, sabe? Tipo, tudo num filme certo. Só. A pressa é a inimiga da perfeição. Então, assim, a Marvel planejou esse universo compartilhado durante 10 anos. Tem um representante lá que é o Kevin Feige e tal. E agora vai completar 10 anos de universo. Ou seja, são 20 anos aí pra DC que tá começando agora. Então é muita pressa. É muita vontade de fazer parte também, né? De pegar um pedaço do bolo. É, quem diria que a gente ia falar uma coisa... Que eu falaria uma coisa dessas. Que o Esquadrão Suicida pode salvar, né? O planejamento deles. Realmente. Mas tem o momento que agora vou ser polêmico. A Marvel ela pega, tirando o Joss Whedon, ela pega diretores de boutique e controla eles até o limite pra fazer o filme que a Marvel quer e não o filme que o diretor quer. Tanto porque a Marvel tirou um monte de diretor que não gostou, que queria alguma coisa muito mais dele, né? O Homem-Formiga. O caso do Edgar Wright. Do Homem-Formiga, a própria diretora da Mulher Maravilha, que tava pra Thor 2, se não me engano, né? Que acabou saindo. Enquanto a DC foi lá e colocou o Zack Snyder, que ele é um puta diretor de videoclipe, mas ele é um péssimo diretor de cinema. É isso aí. Acho que é uma boa abordagem. A Marvel, ela tem essa coisa controladora mesmo. Mas é assim, eu do ponto de vista empresarial, eu entendo perfeitamente. Eu só não consigo dizer que eu concordo, mas eu entendo e eu aceito. Porque, cara, é um universo compartilhado. Então, assim, se não tiver um controle por trás de tudo, pode descambar. Como aconteceu no Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3 tiraram o negócio do peito dele lá e na Era de Ultron já tava de volta. Porque deram uma liberdade ali que, pô, não foi bem-vinda. Então acho que foi determinante. Porque, por exemplo, a Marvel, no caso dela, ele errou, o diretor errou, então a culpa é nossa, não é do cara, né? Eles protegem mais o diretor do que propriamente dito a DC, que, por exemplo, fez com o cara que dirigiu o Lanterna Verde, né? Foi um desastre que só. E aí eles falam, não, a culpa não foi nossa, foi do diretor, né? E outra coisa que eu vi, e isso eu notei que o filme se prejudicou por causa do a gente, antes de falar do filme, acho que é legal falar um pouquinho do Homem de Aço, que o Homem de Aço também foi um filme de controvérsia, né? Tipo, teve. Sim. Não teve meio termo entre os meus amigos. Ou a galera gostava ou a galera odiava. Uhum. E o Batman vs Superman tentou corrigir coisas do Homem de Aço que chegou, tipo, a ficar engraçado no filme, tipo, e tirar você daquele universo todo sombrio, tipo, uma sequência em que eles levam um determinado personagem pra longe da cidade e eles falam isso. Ah, não, vamos levar ele pra longe da cidade. Porque um dos grandes pontos do primeiro filme foi que morreu um monte de gente na Batalha de Metrópolis. O próprio Zack Snyder viu que fez merda, né? E nesse segundo filme meio que... Mas eu acho que eles se preocuparam demais com isso. Eles tinham que ter feito, tipo, o Thor 1, por exemplo. O Thor 1 na Marvel. Foi uma bomba. E aí no segundo, tipo, beleza, caguei porque aconteceu no primeiro. Esse aqui é um filme novo, sabe? E funciona muito bem. Eu achei que essa necessidade de corrigir tudo que o primeiro errou fez com que o Batman vs Superman errasse em todos os pontos em que o primeiro filme acertou, que na minha opinião é a primeira metade do filme, mostrar o Superman meio como um eremita, tipo, aprendendo o que significa ser um ser humano, e acertou na parte do combate, que nesse filme ficou muito mais interessante de se ver do que do Homem de Aço. Eu concordo da primeira parte e discordo da segunda. Eu acho que o terceiro ato do Homem de Aço é muito melhor do que o do Batman vs Superman, porque o do Homem de Aço eu não sinto nada forçado. Aquilo ali foi criativo, vai acontecendo, aquela destruição toda vai acontecendo. Então, assim, o cara não parou pra se preocupar, poxa, tô matando muitos civis e tal. E aí isso se tornou a trama do segundo, se tornou... entre aspas, né? No segundo já tem essa preocupação excessiva, então fica, não sei, não fica nada natural. E, então, não sei, eu gosto muito mais do Homem de Aço do que Batman vs Superman, porque eu acho que a sensibilidade, o tom de amadurecimento tá muito mais claro no Homem de Aço, apesar de ser um filme com muitos problemas, vide aquela cena ridícula do Superman beijando a Lois Lane na frente da cidade destruída. Mas, não sei, acho que o Batman vs Superman, como ele falou, ele se preocupa demais em corrigir o que foi criticado no primeiro, quando essas críticas, elas eram pra ter sido construtivas, e não, assim, isso aqui é determinante para o sucesso do filme. Não, o que não for natural, assim, leva numa boa. E eu achei maneiríssimo, tipo, o lance do... de finalmente abordarem esse drama, sabe? Tipo, meu Deus, o cara realmente matou muita gente, sabe? Mas eles podiam ter abordado de maneira muito mais sensível do que simplesmente mostrar uma assembleia do Congresso que culpa o Super-Homem, sabe? Tipo, poderiam ter feito, tipo, como fizeram com o funcionário do Batman lá, que, tipo, o cara do Bruce Wayne, que, tipo, o cara ficou meio que maluco, sabe? O cara começou a querer pichar a estátua do Super-Homem. Sim, o cadeirante, né? Não tem aquela divisão, né, de... Tem, mas ela não é meio que bem trabalhada no filme, né? Sabe o que eu senti? Que esse roteiro rodou muito antes de ser finalizado, sabe? Passou por muitas mãos. Rodou. Senti a mesma rodou coisa. Assim. Tipo, eles não divulgaram, que tipo, os roteiristas é o Chris Terrio e o David Goyer ainda. Mas eu senti que, tipo, sabe, mudou muito tipo, de tom no meio do filme. É, eu sei que teve sim mudança de roteiro. Eu não lembro quem que era antes do David Goyer. E eu conseguia sentir no primeiro filme muito melhor a motivação do Zod, cara. Tipo, o Zod tinha perdido o propósito dele na vida, né? Ele vivia numa sociedade que praticava eugenia, em que ele foi criado especificamente para proteger aquela sociedade. Quando a sociedade acabou e ele viu que todo o DNA do Krypton tava no corpo do Super-Homem, ele fez a única coisa lógica pra ele: ir atrás do Super-Homem e criar uma nova Krypton. Perfeitamente coerente, construção de personagem concisa, sem nada mirabolante. Tudo que ele faz, aquela coisa dele ser um homicida, é construída durante o filme. Sabe, é o passo a passo. É, e aquela cena final... Pode ser spoiler do primeiro filme, né? Pode. Tipo, naquela cena final que tipo, o Zod fala, tipo, cara, você destruiu. Tipo, quando o Superman destrói a arma de terraformação lá, o Zod fala, cara, você destruiu tudo que eu sou e eu vou destruir tudo que você é. Tipo, eu vou matar até o último habitante desse planetinha. E é por isso que o Super-Homem mata ele. Tipo, naquele momento, pra mim, o que eu vi foi que concluiu o arco do Super-Homem em compreender a humanidade. Porque ele precisou tirar uma vida. É, nas mãos dele pra entender o valor da vida. E aí nesse filme, no Batman vs Superman, o Super-Homem começa transicionando entre, tipo, um escoteiro e um cara que tá nem aí pro mundo, tipo, de maneira muito importante. Não, eu percebi no filme que, tipo, a lição que ele ganhou, que ele teve no primeiro filme, ele foi, tipo, meteu o foda-se. É. Eu tive essa sensação. Eu, no filme todo, eu não torci pro Super-Homem. Eu acho que não tinha nem como escolher lado, porque assim, o primeiro ato do filme... O marketing foi enganoso. O marketing do filme foi enganoso. Mas sempre é, né? Caralho, não. Sempre é, não, mas o marketing desse estragou muita coisa, velho. Estragou. Nossa, isso, Mulher Maravilha e Apocalipse não tinha razão nenhuma de aparecer em trailer, de aparecer em... Mas, né? Então assim, a motivação do Bruce Wayne nesse filme, ela é legal até a página 2. É aquela coisa, eu sou um homem, eu tô no meio de um mundo, né, que aparentemente tinha um novo deus, eu sou inferior. Mas eu já tenho 20 anos de luta contra o crime, então como que eu vou me impor em relação a... contra esse ser que pode, meu, reduzir meu planeta a cinzas em questão de segundos. Legal, boa motivação, interessante. Pô, mas, o primeiro ato do filme eu acho muito bom, cara. Ele é legal, ele é bem construído. É aí que eu vejo essa coisa do roteiro tá passando de mão em mão. Porque começa a acontecer coisa que não tem a ver mais com a motivação inicial. A trama começa a quebrar, assim, a ir contra coisas que ela falou que ia acontecer no começo. Ela falou, ó, isso aqui é o porquê esse personagem. Esse personagem tem esse trauma. No segundo ato é como se já não tivesse mais. Então é... Eu acho que é muito mais mão de produtor e muito mais mão do Zack Snyder de querer... Eu entendo que, assim, quando muita gente criticou falando que o filme não segue uma linha narrativa, ele não segue, porque você percebe que tem a linha narrativa entre aspas, da motivação do Batman, né, de querer derrotar, de querer ir contra o Super-Homem, né, e aí do nada muda, sei lá, ele tem vários pontos narrativos, tem a Lois Lane querendo descobrir o que aconteceu lá na África do Sul, que ninguém se importa o que aconteceu naquela porra, aí tem a narrativa do Lex Luthor, que também não tem motivação nenhuma pra querer fuder o Super-Homem. Mas todos convergem no Lex, né, cara? E, tipo, esse é um problema que eu vi já como o filme como uma origem do universo cinematográfico da DC, ele tem muita coisa dentro do, tipo, daquele universozinho do filme, contido naquilo ali pra explicar, do que pra explicar coisa de fora. Por exemplo, eu sou mega fã de quadrinhos, sou mega fã de filmes, então eu me considero um público, não superior, mas, tipo, que está disposto a observar um pouco mais e entender. Tem uma coisa que pra mim é importante pro universo que eu não consegui entender no filme. O Batman voltou à ativa por causa do Super-Homem ou aquela investigação que ele tava fazendo sobre o português branco já tava acontecendo antes? Qual é que foi, sabe? É muita coisa que não é explicada, né? Tipo... Não ficou claro se ele, tipo, se ele se aposentou depois que o Robin morreu. Não ficou claro se o Robin morreu. Tipo, aquelas cartinhas que ele vai recebendo. Ah, você deixou sua família morrer. Pô, aquela cena não tem sentido nenhum, mano. Na boa. Tipo, eu não vi nenhum sentido naquilo. É o cara que tá mandando pra ele, o cara da cadeira de rodas. Sim. É o Lex que tá, tipo, manipulando o cara pra mandar. É o Coringa, ninguém sabe que porra que é aquilo lá, né? Então, as motivações, elas são... rasas. Então, assim, o porquê do Batman ficar brother do Superman é extremamente raso, é ridículo. É briga de jardim de infância, sabe? Ah, você xingou a minha mãe. Não, você xingou a minha primeiro. Vou te bater. Te bati. Ah, pede desculpa pra sua mãe. Tá bom, vamos ser amigo. É esse nível, assim, a coisa é muito juvenil, é muito infantil. O Lex, cara, ele seria muito interessante, o personagem, se não, ele não se chamasse Lex Luthor. Não, mano, o pior personagem do filme é ele, junto com a Lois Lane. E, tipo, ele é excêntrico, assim, e tal, ele tem umas sacadas boas, umas referências legais, e que nem a cena do Capitólio, que aquele plano dele tem... Uhum, maneiro, é maneiro. Então, aquilo ali eu achei, pô, legal pra caramba. E outra coisa que eu achei maneiro... Pra não falar que eu tô só criticando o filme, o modo como... Porque, tipo, nos quadrinhos o Lex Luthor simplesmente é um gênio, ponto. No filme explica que, tipo, ah, ele entra na nave, ok, não explica como que ele aprende a usar a nave, mas whatever, eu consigo suspender a descrença. Sim. E, tipo, a nave fala, a gente tem conhecimento de milhares de planetas, porque lá no Homem de Aço já estabeleceu que os kryptonianos eram uma raça colonizadora. Então ele já tinha, ele obteve todo esse conhecimento, e aí ele fica dando as dicas, tipo, ah, ele tá vindo, ou, tipo, outra coisa tá chegando, os sinos estão tocando, que ele fala no final. Eu achei maneiro esse ponto. Mas o filme, como todo, ele é cheio, tipo, de, sabe, do buraco do coelho, da Alice, que não leva a lugar nenhum, buraco, ponto sem saída, sequências de sonho, ó, tantas sequências de sonho, a Lois Lane sendo resgatada muitas vezes, tipo, e o setup pro filme da Liga, sabe, tipo, tanta coisa que tá errada, tipo, o setup do filme da Liga, pra mim, não precisava, assim, eu achei maneiro mostrar o Flash, achei maneiro o visual do poder dele quando ele aparece lá pro Batman. Sim, foi legal. Eu acho que ficaria muito mais interessante o setup, muito mais sutil, se, tipo, não tivesse mostrado... Não tivesse mostrado o sonho do Batman do Darkseid lá, não precisava ter mostrado aquilo, pra ter deixado só o Lex falando no final. Ou apareceu o Flash do futuro falando com ele também. E aquele discurso do Batman, tipo, no final, é maneiro. Só ficou completamente sem sentido quando tem o resto do filme explicando isso, sabe? Escolhe o que você quer mostrar. Parece que eles acharam que em momentos eles acharam que os fãs eram super inteligentes, e em outros momentos pensaram que a gente era super burro. Tipo a cena dele com o Super-Homem lá, que ele tá prestes a matar o Super-Homem, né? Que ele fala Marta, e aí, tipo, ele fica... Você percebe na cara do Ben Affleck que o nome Marta tem um... ele fica meio abalado, né, com o nome... Daí tem o flashback da mãe dele morrendo. Aí agora um parênteses. Aí ele chega e fala: por que você tá falando esse nome? Aí volta pro flashback. Aí, tipo, três vezes o flashback. Umas três vezes. Tipo, porra, a gente é tão burro assim pra não lembrar o nome da menina? Da mãe dele? Um parênteses pra esse flashback. Eu acho que o Zack Snyder quis mostrar ele tanto porque, na minha opinião, é a melhor cena de direção de fotografia e de arte do filme. Tipo, a arma no cordão, tipo, aí o cara dispara a arma, tipo... Aquele primeiro plano com a bochecha dela ensanguentada. É muito bom, cara. É muito bonito de se ver. Aquilo lá é cinema, sabe? Tipo, é aí que entra a discussão do Zack Snyder. O Zack Snyder, ele é um diretor de estética. Ele é um diretor de fotografia que acabou de receber, parece, aí, assim, os passos de como ser um diretor de cinema. Então, ele não é um diretor de atores. Ele não é um cara que trabalha bem com trilha sonora. Tanto porque o Henry Cavill tá na porta nesse filme, né? Ah, mas o Henry Cavill, o outro host do meu podcast, ele falou que o Henry Cavill tem que ser bonito de Super-Homem. E ele é, então tá tudo bem. E eu acho que o que era pra ele ter entregue na história do Super-Homem, ele já entregou na hora que ele mata o Zod no primeiro filme. Que é aquele grito, aquele choro. Aquilo ali eu falei, beleza, o cara incorporou, tá beleza. Mas ele realmente, ele é limitado. Eu tava falando com o Isinobre no Twitter e... tá chique, hein, rapaz? Ele, tipo, não gostou do filme também. E aí eu mandei pra ele que, tipo, o filme sofre do que ele chama da síndrome do Big Bang Theory. Ele acha que basta colocar uma referência ali que todos os fãs vão dar pulinhos e bater palma e o filme vai ser bom. Vai lembrar que não é todos que são, assim... Eu acredito que as pessoas que acompanham notícia na internet, como a gente, sabe? Que acompanham o mundo dos cinemas, assim... Notícia sabe quem que é o Darkseid, sabe quem que é. Mas, sei lá, meu pai que não vê notícia nenhuma, só vai no cinema pra se entreter. Ele não vai entender porra nenhuma de quem que é aquilo lá. Isso que eu achei maneiro, isso que é o meu problema. Porque, olha só, eu quando saí do cinema, eu falei isso com o cara que foi comigo. Se tivessem mostrado só o Ômega no chão, não precisava ter explicado nada. Tipo, quem é fã de quadrinhos ia entender, beleza, Darkseid, massa. E quem não é fã ia falar, ok, tipo, tem alguma merda acontecendo. Então... Quando no final o Lex fala, tipo, não precisava ter mostrado o Ômega. Quando no final o Lex fala, ah, tem uma ameaça maior vindo, tipo, eles estão vindo. Quem é fã de quadrinhos já ia ficar, puta que pariu, ou são os novos deuses, ou é o exército do Brainiac. E quem não é fã ia ficar, já ia saber, beleza, tem uma ameaça maior vindo, tipo, ponto. Por isso que é importante ter cenas pós-créditos. Por que que eles quiseram colocar a cena pós-crédito dentro do filme? O e-mail, no caso? Tá falando do e-mail? Também, o e-mail, aquela coisa do Lex Luthor fazer o logo da Liga da Justiça de cada herói, o cara cria herói melhor do que ele cria vilão, tá ligado? É, tipo, o cara fazendo um loginho minimalista, tipo... É, não, mas... Então, no Vingadores 1, por exemplo, ele é um filme pipocão que até tem uma certa crítica social, tem um monólogo do Loki lá interessante pra caramba, sobre como a humanidade clama por subjugação. Pô, crítica social, explosão, batalha, interação, cena, tempo de tela pra cada herói, e no final a cena pós-créditos é, meu, Thanos dando um sorriso. A galera saiu, mano, quem é esse cara? E os quadrinhos falam, ah, Thanos, não acredito. É assim então que você une fã com um grande público, com massa. Então, assim, não é difícil, basta ter noção de recepção. Dá uma estudada na recepção das pessoas com cenas que você indefinidas, que você não sabe o que é, que o público fica especulando. Você dá uma sondada nisso, em resultados de filmes que deram certo e deram errado com isso, você consegue perceber a importância da cena pós-créditos. Ela não tá lá por besteira, igual o Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro 3, a cena pós-crédito é ridícula, desnecessária. Ah. Mas na maioria dos filmes da Marvel, ela traz, ela tem um gancho interessante. Então, faltou estudo, faltou conhecimento de causa, cara. A DC fez um Lanterna Verde horrível e a melhor cena do filme é a cena pós-créditos. Então é muito incoerente, sei lá. É, são dois, eles quiseram se diferenciar mais ainda, se diferenciar bastante da Marvel. Eu acho até interessante isso, não ter cena pós-crédito, mas, meu, é complicado, velho. Você joga um monte de informação na cara do telespectador que não tem de porra nenhuma de quadrinho e que não sabe de nada, assim, da notícia, de notícia, nem tá inteirado, fica complicado, a pessoa fica perdida, confusa. Sim, tem muita gente que saiu do cinema que eu vi, eu vi lá o filme, né, no dia da estreia, tinha muita gente falando, tipo, porra, o que tá acontecendo, sabe? O que tá se passando nesse filme? Tem pessoas que não entenderam nada do filme, então é realmente complicado. É um desrespeito para com o fã, que, meu, chama o cara de burro várias vezes durante o filme. E é um desrespeito pro público geral, pro público grande, que, pô, vai ficar perdido e vai... E a galera quer gostar, sabe? Super-herói é aquela coisa, você quer gostar, você quer ser inspirado, você quer trocar ideia sobre aquela cena final com seu amigo na mesa do bar. E, tipo, não tem isso. Esse filme, ele parece aqueles blockbusters que se leva a sério demais, sabe? Tipo, Battleship. Exatamente, cara. Sabe? Ele parece aqueles blockbusters que, meu, não aceita que ele é blockbuster, que ele é pipocão. Ele quer muito mostrar que ele é mais... E não tem uma crítica social no filme. Não tem nada que você consiga se identificar. Nem o sentimento de... Pode falar. Eu fui querendo gostar muito do filme, sabe? Porque, tipo, quando ele começa... Eu lembro quando eu vi o primeiro trailer que saiu, que mostra o Bruce Wayne correndo nas ruas de Metrópolis. Tipo, eu falei, caralho, é isso que eu quero ver, sabe? Tipo, eu quero ver uma continuação daquele Homem de Aço. Então, quando mostra, tipo, os prédios caindo em cima dele, ele dirigindo aquela Humvee... Aí ele chega... Porra, no prédio, 10 primeiros minutos são foda. Da Industrial Wayne, tipo, é muito foda, tipo... Muito foda. E aí o Batman, tipo, é mostrado, tipo... eu realmente gostei do Ben Affleck como Batman, como Bruce Wayne. Acho que isso é universal, isso é... Não. É. Então, quando mostra ele, tipo, investigando e tal, indo atrás das coisas, e depois ele é enganado daquela maneira estúpida pelo Lex... Sim. Sabe? É incoerente. O filme é incoerente dentro de si mesmo, sabe? É isso mesmo. E... O filme é incoerente com as bases dele. E o filme parece que sentiu a necessidade de ignorar o Homem de Aço, criando outro conflito pro Super-Homem, tipo, com aquele conflitozinho da África, tipo, que a mulher vai no... Pô, tem nada a ver isso, mano. E fala, ai, eles vieram na cidade e mataram a gente, daí a mulher do Congresso fala, a gente considera o Super-Homem responsável por isso. Cara, e vocês não consideram ele responsável por aquela destruição de Metrópolis? Aquilo lá já bastava pra fazer o setup do Super-Homem como uma figura controversa. E fora que, cara, é complicado esse negócio da África, porque, assim, os corpos que estão lá mortos estão todos perfurados de bala. Por que demônios o Superman ia usar bala? É. É, e mais, assim, né? Os caras levam julgamento, negócio, julgamento nacional, o Superman está no Capitólio, acusado de corpos perfurados de bala. Não faz sentido, é incoerente demais. E mais, então, né, assim, o cara, tipo, o cara tá lá na África, né, pra salvar a Lois Lane, tudo bem. Aquela parte da África é totalmente desnecessária. Porque ele mata o cara, né? Ele mata aquele cara que tava com... Um adendo, aquele cara da CIA que tá de fotógrafo, o Zack Snyder revelou que ele é o Jimmy Olsen, um personagem super importante. Nossa senhora! Que nos quadrinhos ele é muito importante, ele é um dos pilares do Superman, que mantém ele humano. Que fala, pô, a raça humana merece o meu melhor. O Jimmy Olsen, ele é um sidekick sem poderes. E no filme o diretor me revela, não, a gente quis brincar com esse personagem, com a possibilidade dele. Cara, não, mas... Continua raciocínio, desculpa, é que eu fiquei afetado com isso. O filme tem muitos acertos, assim. O Bruce Wayne é um deles. A referência bem feita ao Cavaleiro das Trevas, que é tipo aquela sequência em que vai mostrando várias jornais falando sobre o Super-Homem, que é tipo uma coisa que o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, pra quem não leu, ele é meio que contado do ponto de vista de noticiários de Gotham. Uhum. E o filme, tipo, colocou essa mini referência ali, e aquela ali eu achei que ficou bem feita, sabe? Porque faz até muito sentido. Até a capa do Cavaleiro das Trevas tá no filme, em que é. O Apocalipse dá um, sei lá, um laser lá no Batman, e o Batman prende o gancho e tá igualzinho a capa, assim. A cena que o Alfred fala, que tipo, a gente vai ficar sem uma adega a próxima geração, aquilo lá também é do Cavaleiro das Trevas. Não, então, o arco do Batman, até o terceiro ato do filme, o arco do Batman é muito legal. E realmente ele é a melhor parte do filme. Sim, aquela perseguição de carro do Batman também foi zoada, cara. Não precisava, né? O Superman me para, o Batman tava seguindo os caras que tinham a Kryptonita. E aí, meu, o Superman aparece, bate no carro do Batman, os caras vão embora, os bandidos. O Superman nem pra ter a noção de, pô, o cara, ele é um anti-herói, ele tá seguindo bandidos. Ele vai lá, abre e fala, mano, não brinca comigo não, tá? Senão eu vou ter que vir não, aqui. Não, tipo, não, assim, não, não é chata. Não é chata. O cara tem visão de raio-x, tem som. Super audição, O cara não sabe que o Batman tava lá pra prender os bandidos. Ele sai fora, ele nem vai atrás dele mesmo. Ele sai fora, ele volta pra Metrópolis. Não, porra, tô fazendo um jabá do meu podcast, mas o filme tem muitos ex-máquinas, cara. Tipo, esse é um deles, tipo, o Batman não podia pegar a Kryptonita naquele momento. Então vamos colocar o Super-Homem aqui sem motivo algum pra impedir ele. O Super-Homem, ele é o escoteiro. Era pra ele ter ido atrás dos caras. Assim, novamente vai contra a base do personagem. Um poste com aço e ir atrás dos caras, sabe? E tipo, essa cena só apareceu pra ter feito a cena mais tosca dos filmes heróis, cara. Que é, aquela ameaça, né? Que você sangra? E o Will, sabe? Tipo, porra, mano. No trailer parecia ser tão foda, né, cara? É! Ah, cara, essa ficou aquela coisinha no filme. Muito merda. É aquela coisa, é uma vontade de se mostrar épico tão grande que, poxa, você pode fazer muito com pouco. A cena da Hanvi, do começo, que o Bruce tá lá em Metrópolis e, meu, tá abismado com o que tá acontecendo. Aí, tipo, essa cena tá muito legal, até a hora que ele liga pro cara, pro chefe do escritório, e fala, ó, libera o prédio. Cara, porra, a cidade tá destruída, você espera o seu patrão te ligar pra liberar o prédio e falar, galera, vamos parar de trabalhar, que senão a gente morre. Tipo, mas aquela cena, eu achei ela muito legal. Eu vi gente criticando, falando que, ai meu Deus, o Batman, o Bruce Wayne ficou assim só por causa da menininha que a mãe morreu. Aí, tipo, isso pra... Quem falou isso pra mim não entendeu, porque... Exato. É muito mais que isso, tipo, aquele senso de impotência dele, sabe? Tipo, ele vê o prédio, não só o prédio dele, mas uma cidade que, tipo, é tão próxima a Gotham, por sinal que geografia é merda do universo DC, mas enfim. É uma baía que divide as duas cidades. É, que tipo, é como se Gotham e Metrópolis fossem Manhattan e o Brooklyn, basicamente. Mas é muito mais, sabe? Então, quando você... Aquela expressão que o Bruce faz naquele momento, que tipo, ele olha pro prédio com aquela cara de puto, aquilo lá resume o que o Batman tá naquele filme, ele se sente impotente. Exato, ele é uma raiva pautada na impotência. Por isso que é legal pra caramba. Porque é a única motivação que faz sentido. E aí ela é completamente solúvel no final do filme. E aí, eu fiquei com essa sensação que no decorrer do filme ele pareceu mais uma motivação, tipo, ah, você fudeu meu prédio, eu vou acabar com você. Eu fiquei com essa sensação, porque, tipo, não tem depois um questionamento do Batman sobre isso. Tem até, mas, tipo... Até tem, cara. É que, assim, eu vi gente falando também, ah, mas, tipo, então o primeiro pensamento do Batman, quando o cara destruiu tudo, é matar ele, em vez de tentar, tipo, dialogar com o cara. Tem um momento que, pra mim, é o melhor diálogo do filme. Tem dois diálogos muito bons no filme. Esse, pra mim, é um dos melhores. Do que Alfred. É o que o Batman fala pro Alfred, tipo... O Alfred é muito foda. O cara que tá fazendo o Alfred é muito bom, cara. 20 anos em Gotham. Tipo, quantos caras bons restaram? E quantos continuaram assim, saca? Tipo, o Batman, ele é um cara que já tá atuando faz 20 anos. Ele sabe que não existe diplomacia. Não existe como convencer uma pessoa que tem um poder desse a dobrar a vontade do povo, sabe? Uhum. Então ele sabe disso, ele é pragmático, isso ficou muito bom, ficou muito bem explicado a motivação dele. Sim. Mas, no momento em que ele, tipo, não percebe o que o Lex tá fazendo, ele virou um Batman burro. Exato, como que pode? Um cara que, meu, ele é conhecido por ser... maior um detetive. É, então, um cara que vai lá e derruba organizações e máfia. Então, assim, um cara que vive sob a perspectiva do Harvey Dent, do Cavaleiro das Trevas. Ou você morre um herói, ou você vive bastante pra se tornar um vilão. Ele entende isso, ele abraça isso. E nesse momento, meio que falhou essa sagacidade do personagem, sabe? Então, novamente, bato na tecla de que o filme ele estabelece bases e ele se volta contra elas mesmas. E isso quebra completamente a narrativa. O filme, ele realmente ele dá essa intenção de que o Batman é um detetive e tal, que tem aquela cena que ele tá na festa do Lex Luthor e tal, aquilo que é a essência do Batman. Acho que um filme do Batman tem que ser um filme de detetive, sombrio. Acho que esse deveria ser um crime ideal pro filme do Batman. Aí do nada parece que ele deixa o ódio se levar, cara, no final do filme, sabe? Tipo, a motivação dele vai por água abaixo, esquecida praticamente. Por sinal, falando daquela cena em que ele tá lá na festa, vocês sentiram que rolou um clima entre o Batman e a Mulher Maravilha ali? Cara, eu não senti nada pela Mulher Maravilha. Nem empatia, nem curiosidade. Sério? Cara, eu gostei dela. Eu gostei dela. Ela mandou bem. Eu achei que não teve tempo. Assim, o cara dá muito, muito foco em, sei lá, take longo de campo aberto, ao invés de dar um pouquinho mais de tempo pra Mulher Maravilha falar sobre ela mesma. Mas eu acho que ela tem potencial pra ser a melhor personagem desse universo DC, porque ela vai ser a única personagem que vai conseguir ter um filme solo antes do filme da Liga. Porque eu tava falando também, não tem como ter um filme solo do Batman, do Super-Homem agora, porque qualquer ameaça que for grande o suficiente pro Super-Homem vai ser grande o suficiente pra Liga, sabe? Vai ser aquela coisa. Então, ele vai ser um personagem que vai só aparecer nos filmes da Liga e diferentemente da Marvel, cada filme da Marvel... Eu tô falando que ele vai aparecer no filme da Mulher Maravilha, né, também. Não dá. Não dá. Também acho que não o filme rola. Da Mulher Maravilha vai se passar na Primeira Guerra. Eu acho que uma boa parte vai, mas acho que no final vai para os dias atuais, eu acho. É cagada, hein? Ah, não sei, cara. Mas então, a Mulher Maravilha, eu achei aquela coisa... Ela é extremamente aleatória. Até a parte que ela tá indo atrás daquela foto e da pesquisa que o Lex fez sobre ela, até isso, ok. E ainda assim, tem pouca cena. Acho que é pouquíssimo. Então não dá pra você sentir desespero nela. É. Ela parece que tá meio, tipo, saturada já. Pô, de novo, as pessoas indo atrás de mim e tal. E aí, na hora que ela vai pra ação, tipo, que é uma hora que, pô, a trilha sonora favorece. A luta tá legal. Então, a luta tá legal e tal. Só que, tipo, eu não conseguia sentir empatia. Eu não conseguia me importar com ela, tipo... Não sei, eu achei que ela era, meu, super forte pra caramba. E habilidosa. E, meu... Conseguia bater de frente com o Apocalipse, mas eu não sentia empolgação. Eu falo, pô, eu não conheço bastante dessa personagem pra sentir. Mas sabe por que eu torci por ela? Sabe por que eu torci por ela? Porque ela tem uma postura muito boa nesse universo, sabe? Tipo, ela viveu. Ela falou, eu me distanciei esse último século e, tipo, nesse último século, olha as merdas que aconteceram. E ela tá com aquela postura caguei, sabe? Tipo, caguei pro que a humanidade tá fazendo, só que ela percebe que o Apocalipse é um cara que pode destruir o planeta, provavelmente. Daí ela fala, que saco, vou lá limpar o que estão fazendo, sabe? Tanto porque, se a gente for ver a Primeira Guerra Mundial, acho que vai fazer uns quase 100 anos, né? 104 anos. Ah, então, provavelmente deve ter dado uma merda muito grande na Primeira Guerra Mundial pra ela ter... Então, eu posso te falar qual foi a merda, mas você vai achar que é um spoiler? Pode falar, você acha que é porque ela se apaixonou pelo cara lá? Ele é, o, o interesse amoroso dela é o Steve Trevor, né? Steve Trevor, que é o líder da Argus nos quadrinhos. Uhum. Só que aparentemente ele vai morrer no filme da Mulher Maravilha, porque a não ser que ele vire um Capitão América, que eles vão congelar, ele vai aparecer no futuro. Então eu acho que provavelmente foi isso, ou foi algo que ele fez, sabe? Tipo, vai que ele fez uma merda, tipo... E ela falou, caralho, o único cara que eu amei foi lá e fez merda. Toma no cu, vou embora. Eu também acho que segue por aí, viu? É possível, do jeito que tá previsível as coisas na DC, olha o Reid. Do jeito que as coisas estão, tipo, seguindo aquela coisa de erro juvenil e nada de muito novo, é muito capaz que seja isso mesmo. Steven Trevor tem aquele, só o papel do guia, tipo, da motivação. Então eu acho possível sim. É que eu acho que, pô, o cara que faz Steven Trevor é o Chris Pine, Pine, que é um ator legal pra caramba. Queimar o cara no papel, queimar o cara. Por isso que, cara, é aquela coisa. O Esquadrão Suicida pra mim é uma coisa à parte. Então, filme da Mulher Maravilha, filme do Aquaman, tudo isso pé atrás. Esquadrão Suicida pra mim, quanto menos relação tiver, melhor, sabe? Pegada Guardiões da Galáxia. Faz uma menção ao Thanos ali e a única ligação que tem. O resto do filme, meu, se sustenta. O Esquadrão pra mim tem que ser assim. Mas por isso que eu acho que o Esquadrão vai ser um filme melhor que o do Batman. Eu acho que o Esquadrão vai ser uma prequel, cara. Por favor. Que seja. O trailer é melhor do que o filme. Mas eu acho que vai ser um filme melhor, cara, porque é um filme que ele não tem que se preocupar com um monte de coisa, sabe? Só vai se preocupar no mundinho deles ali. Sim, mundinho de aquela coisa. Amanda Waller. Não vai ser muito mais fechado, sabe? Não vai ter... Eu acho que vai ser antes do Batman vs Superman, acho que não vai ser uma prequel tanto, porque ela fala que parece que é depois do Homem de Aço mesmo o filme. Eu acho que pode ser prequel, during e after, sabe? Pode ser tudo, pode ser antes, durante e depois do Batman vs Superman. Sabe por que eu achei que ia ser uma prequel? Porque eu achei que o Batman ia estar aposentado nesse filme. Tipo, no trailer do Esquadrão Suicida, mostra ele em cima do carro do Coringa. A não ser que vai ser uma sequência de sonho, como tem tantas nesses filmes agora. Mas eu acho que não, porque vai ser outro diretor, não vai ter a mesma pegada. Uma das produtoras já falou que todos os filmes da DC vão ter tom não, né? Mas vai seguir uma linha diferente do Batman vs Superman. Isso é interessante. É assim que tem que ser. A Marvel acordou pra isso muito tarde. É lógico que agora tá funcionando. Mas a Marvel, até Vingadores 1, os filmes foram idênticos. O tom, a paleta de cores, tudo era igualzinho. Aí depois do Vingadores 1, veio Capitão América 2, Homem de Ferro 3, que é mais escuro e tal. Aí eles começaram a pensar em tons diferentes. Mas ainda assim a narrativa segue aquela coisa: ação, risada, ação, risada, ação, risada. Uma cena emocionante, ação, risada. Uma coisa que eu gostei do Batman e do Superman é que eu achei que fosse ter muito mais piadinha no filme do que teve. Eu achei que eles fossem tentar imitar a Marvel. Eu achei que os alívios cômicos, quem diria que o Batman seria um alívio cômico, né? Foram bem encaixados, cara. Sim, cara, as duas que tem, né, que tipo é a do trailer da Mulher Maravilha, ela tá com você, e quando a mãe do Super-Homem fala, tipo, saquei que fizeram amigos, a capa, tipo, é muito bom, cara, tipo, é um momento mega tenso ali, tipo, tá tudo, você tá, tipo, mordendo a cadeira do cinema com a sua bunda e tipo, o filme consegue dar um alívio pra te preparar pra porrada final que tá vindo ali, né? É, obrigado pela imagem, Vinícius. Desculpa, cara. Imagino. Enfim, né? Eu fui numa poltrona muito macia. Vamos lá, eu até escrevi na minha crítica que esse filme tá mais pra Batman e Super-Homem do que Batman versus Super-Homem. Sem dúvida. O que vocês acharam da batalha dos dois? Cara, eu aquela batalha de 2 minutos? A batalha de 2 minutos que parecia que ia ser de 20. Que tem no máximo 10, cara. Eu achei maneira, mas eu acho que o Batman sabia que ele tava sendo filmado, porque, tipo, tem hora que ele arrasta o Super-Homem pra um lugarzinho só pra poder rodar ele e bater nos pilares pra ficar uma cena bonita, sabe? Eu acho, cara, que o coreógrafo de luta desse filme, né, o coreógrafo, foi muito bipolar, assim, que nem a cena do sonho é muito mal feita, dá pra ver que o soco tá no ar. E, sei lá, a cena do empurrão, que o Superman empurra o Batman, extremamente mal feito, porém... Eu falei pra você que o meu medo dessa batalha seria que ele fosse parecido falsa, sabe? Tipo, dois seres totalmente diferentes sendo falsos. Tem alguns momentos que ficou. Aham. Uhum. Quando eles saem do prédio de cima, eu achei algumas coisas falsas. Assim, mas o final da luta, quando o Batman realmente derrota o Superman, que detona, ele bate, aquilo ali foi legal pra caramba. Aquilo eu gostei. E só tem um momento ali que o Superman aparentemente tá lutando a sério, né? Aquela hora que ele arranca a máscara do Batman. Isso. Tipo, que ainda assim é aquela coisa, acesso de raiva que passou rapidão. É, o Bruce Wayne fica com uma cara de meu Deus, cara, tipo, ele ia me matar mesmo, sabe? É, que motivo de merda, hein? Não, é bobo, é aquela coisa, jardim de infância. E aí a Lois Lane é mais estúpida do universo, não, né? Não, a gente vai comentar da Lois Lane depois. Que pra mim é o grande ápice da merda, assim, é a Lois Lane, cara. É insuportável. Eu achei a luta, tipo, muito maneira, porque mostrou, tipo, o Batman preparando o ambiente, né? Tipo, beleza, ele trouxe o super-homem pra lutar no ambiente dele. Tipo, ele sabe que ele não consegue vencer esse super ser no mano a mano, então ele prepara tudo, tipo, aquilo lá é o Batman, sabe? Sim, é aquela tática, estratégia. Aquela velha máxima do quadrinho, tipo, se o Batman tiver tempo pra se preparar, ele vence qualquer um. Uhum. Não, engraçado, eu fiquei pensando depois e dando risada sozinho, né? Porque no momento que ele liga o farol, o Luthor tava, tipo, conversando com a Lois Lane, né, pra poder chegar na... Ela é do prédio, né? Acho que ele ficou esperando uns 20 minutos no Superman, tá ligado? Ele ficou, tipo, com o braço cruzado. É, tipo, agora vai. Agora tipo, vai. Outra coisa. Agora vai. Aí não, tá ligado? O filme tira aquela velha crítica também do Super-Homem 2 ou do 1, em que ele salva a Lois Lane, tipo, ela tá caindo do prédio, que ela seria cortada em 3 pedaços iguais se ela caísse no braço dele, né? Por causa da força de aceleração. Ele iguala a velocidade com ela nesse filme, ficou bem legal, tipo... Ficou, mas logo depois os caras me destroem a cena toda com aquele eu te amo fora de tom. É. Porque assim, no primeiro, no Homem de Aço, fora de tom foi aquela, o beijo no meio da destruição. Nesse, a mulher acabou de cair do prédio, eles estão ali com mania, com homicida lá em cima, mas não, pera aí, rapidão. Então... Te amo, tá? Vou lá salvar tudo, belezinha? Eu vou ter que bater lá com o Batman, né? Então, tipo, cara, é o ápice do brega, sabe? É muito brega, assim. Então, eu não sei. Eu fiquei decepcionado porque eu tava esperando pouco. Então, assim, nas cenas que eu acho que não tinha como errar... Que a ação, pô, a ação é difícil errar na ação, né, cara? Você mostra qualquer pancadaria ali, beleza. Transformers tem filme até hoje por causa disso. O filme é uma porcaria. Mas você vê a ação é bem feita. Vamos entrar no terceiro ato logo do filme, né? Que é a batalha final entre o... O ato interminável? É, que tem o... Que tem a entrada do Apocalipse, que o marketing acabou com essa surpresa. Que eu acho que se não tivesse aparecido, seria muito mais impactante, né? Do que... Ia estar com pelo menos 35 no Rotten. Com certeza. Que mancada. É. E eu acho que um dos grandes, eu acho que a Mulher Maravilha até que... Fez uma boa participação nesse filme. Não acho que ela tenha sido ruim nem nada do tipo. Mas eu acho que a Lois Lane quase estraga o momento da tríade. Concordo. Porque aquela cena dela na lança não tem sentido nenhum de acontecer. É, ela adivinhou que o Apocalipse era kryptoniano, né? Isso é furo de roteiro master, né? Uhum. Mas eu acho que é muito mais culpa de edição final do filme do que propriamente dito do roteiro, entre do filme. Eu acho que até poderia ter, né? A gente só vai saber disso na versão definitiva, né? É, vale falar que já tá confirmada a versão estendida do diretor, né? Então... Sim, a gente só vai saber se ela sabia mesmo do negócio, dessa história do Kryptoniano na versão definitiva do filme. Porque até o momento ela não sabia de porra nenhuma, né? Ela virou telepata de uma hora pra outra, né? Então, sobre o terceiro ato, cara, eu achei o Apocalipse... Tem uma cena que eu achei tão igualzinho King Kong, que ele fica lá em cima, geral com medo, vamos lançar raio nele, vamos não sei o que. Parece muito King Kong. É, mas o Apocalipse ficou... O Apocalipse ficou generaço, genericaço caralho, ficou muito genérico. Muito genérico. É, e o nome, a maneira como dá o nome tipo do Apocalipse, né, tipo, o Lex fala, esse aqui vai ser o seu Doomsday. Apocalipse, né? Apocalipse. Seu Apocalipse. Ah. Então, é porque assim, Doomsday... Não sei, cara. Doomsday seria o dia da... Do juízo final, né? É, o dia do juízo final. O que acontece, realmente. É que assim, nos quadrinhos, eu acho o Apocalipse um vilão tão merda, sabe? Já... Que nem incomodou o fato dele ser ruim no filme. É. Né? Tipo, beleza. Tipo, ele é só um bucha de canhão aí, whatever. Aham. Uh-huh. Eu achei que a colocação dele na história até que foi interessante, eu acho, no mínimo. Porque eu acho que ela faz sentido pra construção do vilão, que é o famoso primeiro erro, né? É, ficção científica, tipo, ok, aplaudiu ele querer renascer e tipo, der errado na renascença, tipo. E pode ter spoiler, né? Pode, tranquilo. Eu achei. Nossa, achei uma burrice sem tamanho. Caraca, até larguei o pão de queijo aqui. Eu achei uma burrice tão grande eles queimarem, tipo, a morte do Superman nesse filme. Sim. Tipo, cara, o Superman tava com uma lança de energia, ele é um de kriptonita, ele é um super certo, sabe que ele tava com a kriptonita perto dele. Ele perdeu um pouco da força. Mas ele não poderia, tipo, ter dado pra Mulher Maravilha arremessar a lança? Ela é uma zona. Eu ficava olhando pro cinema assim. Exato, eu ficava olhando pra tela e falava, meu, você tá zoando comigo. Era só entregar o negócio, manter o cara, tipo, dá uma chave de braço no cara. Tipo, deixa ele ali imobilizado e faz a Amazona furar o cara, tipo... Teria sido muito mais maneiro, tipo, se ele tivesse dado uma chave no Apocalipse, segurado ele, e a Diana ter lançado a lança e ela ter perfurado os dois, sabe? Ah, e seria tipo... Seria clichê, mas seria, tipo, menos estúpido do que foi. Sim, seria legal, porque aquela coisa... Ali a Mulher Maravilha ia ter um peso real no filme. Uhum. Então, não sei, terceiro ato, ele é aquela coisa. Entrega... A explosão entrega o blockbuster, mas é só e nada mais. Visualmente é maneiríssimo. Sim. Eu ainda não curti, mas aí é porque eu já tava saturado já. Mas eu entendo que é legal mesmo. É legal. É, ver a tríade junto e tal, os três, é foda pra caralho. Tem muita gente que pirou, assim, muito mais pela trilha sonora da Mulher Maravilha, que é muito boa, por sinal, né? Não, e a Mulher Maravilha... É uma empolgação. O lance dela, ela usar, tipo, a espada e o escudo é maneiro. O laço da verdade ficou muito bem feito, ficou, sabe? Ficou da hora. Tipo, tudo foi bem aproveitado dela. Então ela, tipo, uma coisa que é triste é que, tipo, a gente já vai saber tudo sobre ela visualmente falando quando o filme dela sair, sabe? É. Então, bora lá. Nota final, senhor Tico. Cara, como eu fiz na crítica... Consideração e nota final. Beleza. Consideração, um filme que se trai a todo momento, o grande problema dele é a incoerência, ele estabelece pilares e quebra esses pilares totalmente, logo o filme cai. E a minha nota é a mesma da crítica, no Hamburger Nerd, que é 3,5 de 10. Nossa, porque ele é um senhora! Ele é um filme muito incoerente, então assim, se é pra julgar por obra total, pra mim ele tem visual. Vinícius. Cara, pra ser bem honesto, eu dou 6 de 10, cara. Porque, assim, a parte mais satisfatória do filme, pra mim, é aquela que ele expressa todas as coisas que ele não é e que ele deveria ter sido, sabe? Quando a Mulher Maravilha aparece, tipo, sem backstory nenhuma, ela se torna, tipo, o brilho do filme simplesmente por ser, tipo, menos miserável e, tipo, moralmente comprometida como o resto do pessoal que já apareceu, sabe? Tipo, ela não matou ninguém, ela não é um personagem... moralmente dúbio, então, tipo, isso fica interessante. Ela, tipo, ainda mantém algum mistério sobre a personagem dela, sabe? E ela, tipo, é o único herói puro do filme, no fim das contas. Tipo, ela, no fim, ela tá lutando só pela humanidade. Uhum. Se, tipo, sem nem questionar se a humanidade é digna ou não, ou se essa luta, tipo, pode mudar ela de alguma forma. Então, esse filme tem muito conflito, ele tem muita, tipo, raiva e ignorância sobre todos os lados e ele tenta ser épico o tempo todo, e quando tudo é épico, nada é épico, saca? Uhum. Bom, eu, como eu tinha dito também na minha crítica, vou deixar tanto a crítica do Tico quanto a minha no post, eu até achei o roteiro ok, sabe? Achei o roteiro beleza, deu pra, sabe? Apesar de ter falhas e tal, eu achei que deu pra assistir, sabe? É um filme que dá pra se divertir tranquilo. Meu grande problema é realmente as escolhas, acho que foi muito mais mão de produção, de produtor também, que colocou cenas muito mal escolhidas no filme. Eu acho que, por exemplo, a Lois Lane, onipresente, ser mais onipresente que Deus na Bíblia, tanto nesse filme quanto no Man of Steel, que ela também é onipresente no Man of Steel, ficou muito ruim, cara. Ficou muito... A aparição da Lois Lane quebra muito o ritmo do filme. Quebra demais, cara. Muito o ritmo do filme. E a sempre cena... que ela aparece, eu ficava, meu Deus, essa mulher de novo, sabe? Sim, muito, tipo, sim. É muita cena desnecessária. Ela tentando desvendar o navio branco lá, o português branco, que, tipo, depois não leva em porra nenhuma aquilo lá, sabe? Ela não descobre quase merda nenhuma do negócio, aquilo não ajuda em nada no roteiro do filme, sabe? Só o Batman descobrindo realmente que leva alguma coisa no filme, mas ela investigando e tal, não tinha sentido nenhum ela fazer isso, sabe? Tipo, ok. Eu acho que o filme acerta mais que erra. Os erros são muito mais por furos de roteiros bobos em pontos cruciais do filme, né? O Lex Luthor, eu não gostei do Lex Luthor, acho que ele não tem a imponência que ele tem nos desenhos, assim, principalmente no da Liga e nos quadrinhos. É, ele não tem mesmo. Não tem a imponência. E a maneira não... que ele fica careca no filme é muito escrota, cara. É tipo... por causa que os presos precisam de um corte. Mas então, é aquela coisa, eu acho que o Lex, ele é um personagem interessante se ele não se chamar Lex Luthor. Porque ele me passa aquela imagem daquele vilão que, pô, é irritante e é falastrão, mas é inteligente, é maquiavélico, assim, ele... e histérico. Só que ele é aquele vilão secundário, ele não tem a força de um vilão principal. Então, esse se ele fosse aí... Lex Luthor, ia ser muito legal. É, também esse Jesse Eisenberg também fez um Mark Zuckerberg puxadaço. Não, esse gosto. Lex do Jesse Eisenberg vai virar o Lex do Gene Hackman, né? Tipo, é igualzinho. É igual. Né, enfim, com certeza, assim, as cenas que tem o Batman, eu adoro as cenas que tem o Batman. Acho que as cenas que tem o Batman são as melhores, assim, do filme. Que ele tá vestido de Batman em ação. É, isso é o mesmo. Eu achei Eu achei um problema muito sério com o Batman. Aquela cena dele que é um sonho dele no deserto. Não, no aquilo, futuro, aquilo. Pareceu é cena de série de TV, de mal feita. É, mas a cena em que ele tá invadindo o prédio pra salvar a Martha Kent, porra, aquilo lá é muito bem coreografado, é uma porra dali firme. É isso mesmo. Novamente, estabelece quase que dá raiva. Me lembrou Demolidor, cara. Aquela cena de porrada dele naquela prédio me lembrou muito a série do Demolidor. Me lembrou cara, muito. Eu pensei a mesma coisa. Me lembrou muito os jogos do Batman. Também, é verdade. Ficou igualzinho. Aquela cena inicial, sabe, que o Batman aparece pela primeira vez, achei foda pra caralho que ele tá, tipo... Lembra muito aquela cena do Cavaleiro das Trevas também, né, que os dois policiais estão entrando no prédio e tal, eles estão com medo. Aí as pessoas lá falam, o demônio nos salvou e tal, né. Achei muito da hora aquela cena, achei... Aham. Uhum. Essas cenas de ação, acho que não tem muito o que errar, realmente. As cenas do Batman e tal, acho que pouquíssimas pessoas errariam, né? E como eu fui muito, com os dois pés pra trás com esse filme, eu vou dar 7,5. Uhum. A nota que eu dei lá é 4 de 5 no Vortex. 4 de 5 pra mim é uma nota entre 7 e 8, e 5 é 9 e 10. Eu acho que... Quando é uma nota 5, é porque é um filme excelente. E tem alguns erros, mas é assistível. Acho que dá pra você assistir, sabe? Vale o seu ingresso. Né? Enfim, bora lá. Pra mim é aquela coisa, é um filme que você tem que desligar seu cérebro pra gostar. Ah, sim, com certeza. Eu fui nessa desligando o cérebro. Se a gente for notar os erros, ok. Os erros são em pontos cruciais, mas acho que... É o tipo de filme que eu achei divertido, mas eu não vou reassistir ele na minha casa, tipo, quando tiver passando na TV, sabe? Tipo o Watchmen. Não, ele eu acho. É muito cansativo. Eu acho que se eu for assistir um dia, quando sair em DVD e tal, eu pego na internet o filmezinho, assisto, tranquilo. Mas pra reassistir no cinema, eu acho que só uma vez acho que já tá bom, sabe? Pra pessoa e tal. Acho que até pra quem gostou. É. Pra fã, o filme até que é. Que pra quem é fã, assim, pra quem gosta mesmo, assim, sabe? É tipo, DC dos anos 80 e tal, que acompanhou desde sempre, vai amar o filme. Eu acho que. É ótimo pro fã, porque tem um monte de referência lá que o fã que entende das coisas de DC e tal vai entender tudo que tá passando lá. Mas acho que pro público em geral é bem confuso mesmo. É, enfim, bora lá. O que vocês acham que esse filme vai ser no universo da DC? Vocês acham que ele cumpriu o papel? Não. De um começo? Não. E eu acho que quando sair filmes do universo da DC, ele vai ser esquecido. Tipo, ele vai ser aquele filme que, beleza, estabeleceu as bases, mas ninguém vai lembrar dele. Uhum. Eu acho que ele é um filme de pontas de luxo que não fazem a menor diferença, assim, não empolga, sabe? Então é isso que o Vinícius falou, é muito verdade, tá muito correto. Quando sair o filme mesmo que vai juntar tudo, Batman vs Superman não vai importar nada, vai ser completamente esquecível. É, eu também acho, porque esse filme, querendo ou não, poucas pessoas da sala de cinema, tipo, ficaram alucinadas pelo filme, sabe? Tipo, sabe, teve grito e tal, mas só em algumas cenas do filme, sabe? Tipo, quando tem a tríade, o povo gritou, aplaudiu e não sei o quê, porque não tem nem como não aplaudir aquela cena e tal. Mas há muitas cenas ali, o povo não sentiu impacto, sabe? Não foi tão impactante, assim. Infelizmente. Assim, eu ainda espero que eu espero que novamente a Warner faça o que ela fez com esse filme e tente corrigir os erros dele pros outros filmes. Tipo, tirar o Zack Snyder já começa como um grande acerto pra mim. Sim. Ah, mas ele não vai, ele já tá na produção, não vai tirar, não. Ele é o diretor da Liga? É, dos dois. Das duas Puta ligas que é dos dois? Eu acho que é, dos dois é ele, eu acho. Nossa. Não, por favor, ai, não. Caraca. A direção do Zack Snyder e esses roteiros absurdamente depressivos me fazem ver como eu gosto de Flash, Supergirl, Arrow, agora não. Mas sabe tipo, que é pior? A Amy Adams, a Lois Lane, tá no filme da Liga da Justiça. Ela não tem que estar lá, sabe? Não quem precisa. Tem que estar na Liga da Justiça é o Seth. Pronto, tipo. Não precisa mais que isso. E os próximos filmes da DC? Vocês estão esperando o quê? Vai, principalmente do Esquadrão Suicida que vai sair aí. Então, cara, eu. Universo total, eu gosto demais do Flash. É um personagem que não dá. Pra mas mim não dá pra errar no Flash. Você comprou o Ezra Miller de Flash, cara? Eu não comprei. Eu achei horroroso. Eu acho que ele não combina com o Flash. Eu achei o visual, tipo, o visual dos efeitos do Flash, aquela hora que ele tá viajando no tempo pra falar com o Bruce, eu achei maneiro, sabe? Aqueles raios brancos, em vez de ser amarelo. Ficou bem em força de aceleração mesmo. Mas aquela voz estridente do Ezra Miller, ainda mais como o Barry Allen, que é o Flash que vai ser o do cinema, não combina. Se ele fosse, sei lá, o Wally West, talvez funcionasse melhor. O Barry é aquela coisa, o Barry ele tem que ser o mais Peter Parker possível, sabe? Meio perdedor, inseguro, mas assim, quando ele bota a roupa do Flash, meu, o cara tem respeito. Então o Barry é isso. Por isso que eu acho que é difícil errar, porque é uma fórmula comum já. Eu não gostei, cara. Desde a escalação dele, eu acho que ele não tem nem cara de Flash. Você tem uma ideia de como eu tô chato ultimamente? Quando eu vi o Flash, aquela câmera de segurança da lojinha. Ah, aquela cena é muito. Aquele Flash que, tipo, parece que chamaram essa Miller, ele tava de boa em casa, descabelado e sem fazer nada. Parece que ele tava de. Fala, mano, deixa eu fazer essa cena aí rapidão. Eu acho que ele tava vendendo bijuteria lá no FMU, tipo. Então. O Jason Momoa. Eu não gostei, cara. Eu não gostei. Você não gostou? Eu gostei. Eu já não gosto do Jason Momoa, achei ele um ator de bosta. Eu dou minha opinião aqui do ator, mas, meu, eu não gostei, cara. Não me convenceu, não. Acho que ele tá bem imponente, assim, tá bem. Ninguém vai fazer piada comigo, não, sabe? Exatamente. E o Cyborg, eu gostei pra caralho da cena do Cyborg. Achei muito. Achei legal, aquela coisa do cientista e tal, que parece que é o pai dele, não sei. É porque o Cyborg é o mais whatever desse grupo, né, cara? Ele é o Robocop, né? Eu achei que lembrou tanto as cenas do Robocop, do Padilha, aquela cena do Cyborg. Mas ok, então assim, eu fico curioso com a Mulher Maravilha, porque eu sinto que ela tá me devendo, ou que eu tô devendo pra ela, sabe? Eu acho que o filme dela vai ser bom, cara. Eu acho que o filme dela vai ser, assim, desses dois que vai sair agora, o Batman que saiu e o do Esquadrão Suicida, eu acho que ela vai ser o melhor. Porque vai ter uma pegada diferente, né? Já uma outra diretora, já vai ter uma pegada muito mais... diferente do que essa e é uma diretora que não fez nada ainda, né? Isso é interessante. Ela ia fazer Thor 2, mas acabou saindo no meio do projeto. Aquela coisa, começo do século 20, é promissor. É, bem promissor, igual o do Esquadrão também. Acho que pelo fato de ser outro diretor, vai ter uma outra pegada, vai ser totalmente diferente, cara. É assim que tem que ser, velho. Tem que ser assim. O Esquadrão, pra mim, ele é mais tranquilo de... Você não precisa ter tanto medo... Porque, cara, são pessoas más, são anti-heróis, são pessoas com justiceiros, né? Mas o diretor do Esquadrão, David Ayer, ele tem um histórico meio dúbio, né? Ele tem filmes bons, tipo... Inconstante. Ele tem Dia de Treinamento e A Face Oculta da Lei. Sim. São bons filmes, ele tem Corações de Ferro, aquele com o Brad Pitt, que é um bom filme, mas ele também tem SWAT, Comando Especial, Velozes e Furiosos 1. Então, eu não sei, acho que o cara ele vem se aperfeiçoando, que nem Velozes e Furiosos 1, ele é um filme que, cara, ele é muito simples, então não dá pra esperar muito, agora SWAT já é, meu, é fraco, é um filme que não tem dinâmica nenhuma, mas o último dele acho que foi o Fury, né, o Coração de Ferro, é um filme legal pra caramba, é um filme bem interessante, apesar de vai ter o toque dele, né, isso que é... Então, ele é um cara que já não é mais aquela coisa experimental. Ele já tem uma assinatura, a assinatura não é nem de mais nem de menos. Então é um filme que não dá muito pra errar. É só tomar cuidado com Coringa. Mas não tem como errar. Coringa, eu tenho medo do caramba desse Coringa. Eu tô com medo do que esse tem que tomar cuidado. Eu tô com medo porque eu não gostei desse Coringa funkeiro, não, mano. Eu acho bem bosta, mano. O último trailer que tem a música do Queen, Bohemian Rhapsody, eu gostei porque mostra um pouquinho mais dele. Tem uma cena dele mergulhando no ácido, tem uma cena dele dando uma risada bem, bem, A cena assim, dele deitado em volta das facas, é maneiro. É, então. Isso tá legal. E aquele Coringa tá sempre bem maquiado. É, mas então, o visual dele não me agrada nem um pouco, mano. Mas assim, eu jurei nunca mais criticar um ator durante o casting, se não for uma coisa muito óbvia, depois do Heath Ledger, que eu critiquei pra caralho e foi aquilo, né? A última vez que aconteceu isso foi o Ben Affleck, né? Que geral odiou. E, pô, se mostrou melhor. A Gal Gadot também, né? Ela também, mas o dela foi mais injusto ainda. O dela foi a aparência, cara. É, foi porque ela é magra. E, pô, ela mandou bem pra caramba também. Pô, mas ela é magra, só que ela tava magra no Velozes e Furiosos, 6 meses depois, na primeira imagem do como Mulher Maravilha, ela tava trincadaça, né? Tipo... Aham. Eu acho que no... Só pronto e batata doce, só. Eu acho que na Liga ela vai estar bem mais parrudona, viu? Eu acho. Porque ela fala, ela tá falando que a dieta dela é hambúrguer, arroz, feijão, coisa bem pesada mesmo. Arroz, feijão? Arroz, feijão, batatinha preta. Caracterização não é um problema. Não, mas... Eu consigo suspender a caracterização, cara. Se a atuação for boa, eu consigo relevar um visual um pouco diferente. Aham. Não, mas eu espero o diferente mesmo. Então... Esquadrão, realmente, acho muito difícil errar. Muito difícil dar certo. Dar errado, quer dizer. Então, bora lá. Vinícius, por favor, Jabex. Ô, então, quem quiser acompanhar, eu sou um dos hosts do Cast Ex Machina. A gente tá no Tumblr, em castexmachina.tumblr.com. E no Facebook, com Cast Ex Machina. A gente fala sobre nerdice, sobre filmes, sobre quadrinhos. Ultimamente, mais sobre os filmes e séries que estão sendo lançados. Então, na semana que lança, a gente tá falando sobre. E é isso aí. Muito obrigado por ter chamado a participar. É nóis. Chico, você tá redatando em vários lugares aí, pode falar. Eu sou colunista sobre quadrinhos no entretenimentoacido.com.br. Eu faço críticas de cinema no hamburguernerd.com.br. E na Obvious, que é uma revista digital sobre artigos, a minha página chama Contemporássico, a junção de contemporâneo com clássico. Então, e lá eu falo sobre, não sei, literatura, quadrinhos, cinema, já é um pouco mais abrangente. Mas eu tô aí no cenário nerd e, meu, essas são as credenciais. Então é nóis, galera. Muito obrigado por virem até aqui. Deixem seus comentários. Vocês viram que teve um hater aqui no podcast. A gente não conseguiu achar alguém que amou o filme, tanto porque a pessoa que amou o filme vai estar no podcast do Vortex. As pessoas que amaram o filme, elas onde vivem? Do que se alimentam? Hoje, no Globo. Não alimento de alegria, apenas tristeza. Então, é isso, galera. Até semana que vem. Tchau. Valeu. Falou.